Alô, Rogério, filho do sol. E aqui, ó. Botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Botei meu coração no modo avião. Alô, minha galera de São Paulo. É aqui, ó. Vou faz o coração. Eita, faz o coração. Abre os bracinhos. Modo avião, modo avião. Joga a mãozinha na testa. A hora da sofrência. E faz um nãozinho, sinal do não, hein? Mais uma vez, eu botei meu coração, abri os braços, me mando o avião, mãozinha na testa, eu sofri não, sofri não, sofri não. Sonato Gasparzinho! Tops da Ruxadeira. Só na maldade. Portal do Alô. Estourou, modinha! Eu curto a rachadeira. Me chame de quem, de horror. A ogiva nuclear. Hoje já passou o carnaval, São João já chegou. O São João só combina com solteiro. E eu tô sem dinheiro, mas vou pra Salvador. Tô com sorte no jogo, com azar na mão. Vou seguindo os conselhos que mamãe me deu. Casa cedo logo errando. Se alguém perguntar onde tá meu amor, eu vou responder que o vento levou. Partiu, decolou. E eu botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. E eu botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. E eu botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Ai, pra que sofrer? Compre o uísque, compre o avó e joga. Ai, tô com o coração pelo fígado. Tô com o coração pelo fígado. Rola que modo avião, vem, vem. Hoje já passou o carnaval, São João já chegou. E São João só combina com solteiro. E eu tô sem dinheiro, mas vou pra Salvador. Partindo o jogo, com azar no amor. Seguindo os conselhos que mamãe me deu. Casa cedo, logo, logo eu, Gaspar. Se alguém perguntar onde tá meu amor, eu vou responder que o vento levou. O partido decolou, vai. Botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Eu botei meu coração no modo avião sofrer. Joga baixinho, joga baixinho. Botei meu coração no modo avião sofre. Faz o coraçãozinho, faz o coraçãozinho. Quando fala modo avião, todo mundo abre o coração, abre os braços pra pensar o peguete. Só na maldade, vai. E faz o coração, e faz o coração. Abriu, modo avião, abriu, modo avião. Faz o coração, faz o coração. Abre os braços e modo avião. Joga baixinho, você lembra, vai. Eu botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Eu botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Eu botei meu coração no modo avião sofrer, mas não. Só na maldade, negão. Manda avião, dentro do Gaspartinho. Mas vou pra conta, hein? Mas vou pra conta, hein? E é diferente, hein? Busca nova, hein?